moça bem ali, sentada com o cara em outra mesa, tomando cerveja e olhando pra mim. Ela me ama, pagava conta e depois dava fora. Pois ela me dá bola, mas também não me engana. É, será que esse cara não percebeu que eu sou o dono dela, o seu amor é meu? E no final da noite ela vai ser minha. Cai fora, que essa garota vai ser minha namorada. Ser bandido e viver na balada, mas eu gosto dela desse jeito assim. Cai fora, que essa menina é doida, é mesmo um perigo. Às vezes sou amante, às vezes sou amigo, mas é o jeito dela de gostar de mim. Tomando cerveja e olhando pra mim. Ei, se ele soubesse que ela me ama, pagava conta e depois dava fora. Pois ela me dá bola, mas também não me engana. É, será que esse cara não percebeu que eu sou o dono dela, o seu amor é meu? E no final da noite ela essa garota vai ser minha namorada. Pode ser bandida e viver na balada, mas eu gosto dela desse jeito assim. Cai fora, que essa menina é doida, é mesmo um perigo. Às vezes sou amante, às vezes sou amigo, mas é o jeito dela de gostar de mim. Cai fora, que essa garota vai ser minha namorada. Pode ser bandida e viver na balada, mas eu gosto dela desse jeito assim. Cai fora.